02 é o portão. Alfa Índia 02, gente. Confirmando, Juliette, Juliette Mike, você vai descer aqui, que direção? 040, Juliette, Juliette Mike. 040, tá cruzando 50 no momento. Papa Romeo Eco, Golf Alfa, prossiga. Papa Romeo Eco, Golf Alfa, controle. Papa Romeo Eco Golf Alfa, controle. 924, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4, está autorizado final, ILS reposto estabilizado. Descendo para 2000, reportamento estabilizado, gol 1924. Azul 4061, passa nível 105, chame Recife 1288, alterna 13325. 1288, 13325, azul 4061. Azul 4082, está 2 milhas do externo, está visual algum campo, no localizador e agora full ILS. Azul 4082, chame torre 198 decimal 198 decimal 6, azul 4082, torre de controle. 18,6, grato. Eu eco, Golf Alfa, ao controle. 8-2 está no externo, tem baixado travado. Torre Salvador, azul 4082, passou o externo, tem baixado travado. Autorizado o pouso, pista 28, 240 graus, 1 a 12 nós, azul 4082. Pouso, azul 4082. Bom, vê se eu entendi. 3 mil, mantém a proa após o quê? Mantém a proa até 3 mil pés. Após estar autorizado o nível 340 na saída Gole, web 6741. Já passei 3 mil, então 340 na Gole, entendi. Salvador, boa tarde, gol no 328, atingindo 1970. No 328, aciona a identificação. Chegada Cari, desça e mantém nível 040. Identificou na chegada Cari, nível 040, ciente da Papá. Gol no 328. Papapá, Juliette, Juliette, Mike, curva direita pro 180, limitado pelo localizador. Ok, curva direita pro 180? 180, Juliette, Juliette, Mike. 180, Juliette, Mike. Papá Romeo Eco Golf Alfa, é o controle. Controle Salvador, boa tarde, está 3660, informação Quebec. 3660, sua identificação, chegada cara e desse mantém o nível 050. 050, pode ser no ideal ou tem que ser agora? Pode ser no ideal, então 3660. Ok, reportar livrando no 70 para o 50, então 3660. Ciente, 3660. Papá, papá, alfa, tango, tango, na escrita do solo. O meu eco, Golf Alfa, é o controle. próximo na escrita do solo Salvador. Informa a velocidade indicada. No 328, 280 nós. Reduza para 250 nós, no 328. 250 nós, vou no 328. Vou no 924, está autorizado ILS, reposto estabilizado. Desça para 2000 pés. Desça para 2000, autorizado ILS, vou no 924. Aqui o nosso escuta. Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette 09, eu sou 4082. Solo Salvador até 8001. 001 no Recife, o nível 330. Listo. Será coordenado, guarda de cópia, formação CUCA Quebec. Oxi. Salvador é o Gol 754, autorização Recife. Gol no 754, número 2 para a cópia e aguarde. Guardando. O nível a ser coordenado é o 390. Afirmativo. Gente, aguarde. Para voo visual especial. Nível de voo 330 via Upper Whisky 58. Decolada 28, após a decolagem, mantém proa até 3000 pés após iniciar a curva direita na saída Aron, transição Melim. 5140 é o transponder, o controle 1 no 9.8. Avistando, confirma, está chovendo, não é nada? Após a decolagem, mantém a reta até 3000 pés após curva direita, proa de Aron, saída transição Melim. 5140 transponder, 1198 é o controle. Protegimento correto, posição no 1, reporte quando pronto, o TAN 8001. Reportaremos quando pronto, 8001. Lima. Tá, Romeu, Mike, Papa Lima, prossiga. Justiça, senhora, decolado o grupo de Zulu na Avenida Vasco da Gama, instruções do Grande Pouso Salvador. Para o meu Mac Papalima, aguarde. Guardando. A pré-informação está no corredor a Shell, ok? Gente, confirma o tipo do equipamento. Romeu 44, senhora. Gente, vai manter 500 pés no corredor a Shell, reportar através de Pituaçu. Mike Papalima. Reporte através de Pituaçu, Mike Papalima. Palma para Juliette, Juliette, Mike, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 145, está limitado pelo localizador. Juliette, Juliette, Mike. Curva à esquerda, 145, limitado pelo localizador. Juliette, Mike. Bono 328, desça para 2000 pés, ajuste no 0104, está autorizado, final ILS, reposto estabilizado. 2000 no 0104, chama estabilizado em ILS, Bono 328. Após a decolagem, mantém proa até 3000 pés. Após curva direita na saída Aron, transição Melim. 5146 é o transponder, o controle 1 no 9.8. Pronto, autorizado 390, informa aí 58, decola 28, mantém pro até 3000, após direita Aron, Melim. 5146, 198. Protegimento correto, reporte quando pronto, confirme o portão. Está no portão 8. No 08 é o portão, ciente, reporte quando pronto, operacionamento push. Botarei. Alô, boa tarde. Uno 600. Uno 600, sua identificação, chegada Cari, desça e mantém o nível 060. 060, Cari. Chama, Torre, 924. 924, Torre, 18, decimal 6. Obrigado. UF, Alfa, controle. 924, está na final. Baixar, travado. 924, autorizado, pouso, 220 graus, 14 nós. Ok, 220 com 14 nós, gol, 924. É, curva esquerda então, eu sugiro aí a proa 060 para o corredor Veracruz, se tiver condições de manter condições visuais nessa proa. 060, só sobre o modular, não vai entender muito bem, né, que é o local. É, a gente mantém os corredores visuais. Então, rodou da 500, Juliette, já mais? Confirme? Confirme agora minha proa para interceptar a final, sabe? A proa que eu estou mantendo está 180 graus. Gente, Gillette, Gillette Mike vai manter essa pro, limite ao localizador, aguardando o vetor para final do procedimento. Positivo, já está no vetor de localização, no localizador. Vou ver direito agora pro 180, limite permanece. 180, permanece. Controle, o Mike Papalima em Itapuã já. Mike Papalima, chame Torre no 8 decimal 6. 186, boa. Ciente, vai copiar, Romeu aguardando o corte. Solo 1754, está no 8. Para o posto da entrada. Da proa 330, reposto estabilizado. Esquerda 330, chama estabilizado, gol no 322. 219 à esquerda, antes de ingressar na alfa. 06 solo. 219, só para informar, está sem chuva, né? Ciente. 924, boa tarde. Para interceptar o curso do localizador. Gillette, Gillette Mike, mantenha a proa, aguarde o vetor. Aguardando. Alfa, vai mantendo a Gillette, gol no 924. Objeto 6720, pronto, qual aberto? Já tem a Romeu pronto para corte. O objeto 6721 autorizado Fortaleza, nível de voo 310 via Upper Zulu 19. Decola da 28, primeira. Inicialmente mantém a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés, curva direita, na saída Momo, transição Froti. 5144, eu transpondo o controle 19.8. O objeto 6721, autorizado 310 Fortaleza, conforme o Perzulu 19, decola da 28, em frente até 3000, após direita Momo Froti. Não copiou o transponder. O controle 119.8. Transponder 5144. 5144, transponder 6721. Solo gol 1754. Está confirmando, está autorizado no 8. O 6721 não é o objeto de cotejamento correto, posição 62, reporte quando pronto. Chama quando pronto, 6721. O 1754 está autorizado, puxa acionar, portão 08, reporte táxi. Muito obrigado. O portão 08. Afirmativo. Sente, reporte táxi. Chama. Uma boa tarde, gol no 806, com uma informação, Quebec. Informação em curso, Romeu, atualizada, estamos operando nos mínimos, aguarde cópia, o nível 190 Aracaju. Será coordenado, guarda de cópia. Guarda. 1924, ingresso Juliette 05 ao portão. Juliette 05. 2609. MC redução para 180 nós, vai ser o número 5 na aproximação. 180 nós, reduzido. Centro, controle, Salvador, gol no 697. Gol no 697, sua identificação, chegada e pitch desse motel nível 070. Vou indo para o adianto. Voando já na proa adiante, descendo para 070 na chegada em pista. Gol no 697. Meia, pronto, cópia. Prossiga, centro. 1806, está autorizado Aracaju, nível de voo 190 via Golf 677, decola da 28, inicialmente mantém a proa. Após a decolagem, mantém a proa até 3 mil pés. Após 3 mil pés, curva direita na saída Aron, transição Belim. 5145, o transponder, o controle 119.8. Autorizado 190 Aracaju, Golf 677, decola, mantém a proa até 3000, curva à direita na Aron, após Melim, 5145 a transponder e o controle após 198. Cotejamento correto, informe seu portão. Pista 28, 220 graus, 109. Livre pouso, 28, Bono 328. Edson. 170, 3660. Controle Salvador, muito boa tarde, esse é o trip 5491, com informação Quebec. 19 modulo. Trip 5491, senhorita. Trip 5491, a sua identificação vai na Praia de Alagoinhas. Identificou, está voando na Praia de Alagoinhas, com um pequeno desvio à direita para essa informação. Gente, trip 5491. Juliette, Mike, curva à esquerda, proa 230 para o localizador. 230 para o localizador, Juliette, Mike. Proa 3660, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 065, limite ao localizador. 65 de proa, limite localizador, tá 3660. 3660, desce, mantenha 3000 pés. 3000, TAM 3660. E 44, autonomia 330, alterna Salvador. O ano 754 PLB, 44 ou 144? 044. 044, sim, antigou no 754, autorizado táxi Juliette. O corrigindo. Autorizado Juliette Alfa até o Ponto Esperado da Golf. No Ponto Esperado 28, torre 108.6, ajuste no 0 no 4. Juliette Alfa até o Ponto Esperado da Golf, 284.0. Confirme controle pro Eco Golf Alfa, 119.8 a torre. 118 decimal meia, Eco Golf Alfa. 118.6, Alfa. Juliette Mike, informe se está visual com a pista. Negativo, cara. Está estabilizado, Juliette Mike. Tá, agora pro 280. Do Eco Golf Alfa. Eco Golf Alfa, autorizado pouso no 7220 com 14 nós. 220 com 14, autorizado pouso no 7, para o Eco Golf Alfa, reporta final. Sim, ótimo. Desça para nível 050. Descendo 050, vou no 697. 4 inicialmente vai dar passagem à aeronave da companhia, que irá cruzar a Alfa via Kilo para o pátio 3. Após, prossegue até o ponto de esperar. Gente, 754. Bruno 328 cruza Alfa via Kilo, pátio 3. No pátio 3 aguarda instruções. Alfa, Kilo, pátio 3, o gol no 328. Bono 697, inicie redução para 180 nós. Está sob vetor para sequenciamento. Curve à esquerda, proa 185, limitado pelo localizador. No 697. Iniciante, curva à esquerda, proa 185, limitado pelo LOC. Iniciando a redução para 180 nós. Bono 697. O Juliette é mais está estabilizado, visual para a pista. Papai Juliette, Juliette Mike, o senhor está à direita do curso. Vamos, está visual com a pista. Positivo. Autorizado, aproximação em condições visuais. Torre 1 no 8, decimal meio. Tá, bom trabalho. Ingressando a final, é o 97, Eco Golf Alfa. Autorizado, pouso no 7, 220 com 14, Eco Golf Alfa. Boa. VIP 5491, está autorizado descida até o nível 050. Foi na proa de pitch para chegar de pitch. Desce ao 50 na proa de pitch. 0109. Mike. Usado 3 mil pés. Ajuste 10 no 4. E 14, descendo para 3 mil. Solo gol no 328. Ingressa portão 08, gol no 328. Bate o 08, gol no 328. Check o dato, confirme o pato que se encontra, a intenção de decolagem 17 ou 10 ou 28. É, vamos decolar da 17 no hangar da barca. Gente, o nível 400 Guarulhos. Nível 400. Informação em curso é Romeu, aguarde cópia. Solo 3001, solicita posicionamento, posição 11. Aguarde o tanque 001. Guarda. Despacho. Bruno 600, para interceptar o localizador, curve à esquerda, proa 320, repórter estabilizado, desça para 2 mil pés. 320, repórter estabilizado, descendo para 2 mil. Bruno 697, curve à direita, proa 258. Proa 258, Bruno 697. Nessa proa autorizado, via lenta. Como é confirmando a aviação geral ou pátio da Aerostar? Aviação geral. Ah, então pode livrar a direita e prosseguir na Mike, Lima, informe na Lima. Direita, Mike, Lima, Alfa. O Juliette Mike está aqui, o Juliette, Juliette Mike é a aviação geral também? Vai para o hangar da polícia. Ok, então libere a esquerda, ingresse a esquerda, chame o 21 desse mão 9, Gillette, Gillette Mike. 21-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 240 graus, 1 a 12 nós. Livre pouso 28-3660. Isso aí, Juliette. Mantém a posição, tá batendo. Não, táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi Rei Juliette. Alguma previsão para o 8001 na emissão, por cento? Afirma, dentro de 5 minutos. Obrigado. Solo Webjet 6721 para pushback acionamento no portão 6. Aguarde, 6721. Aguardando. Gente, o Delta da Torre, é o Solo Salvador? Escuta, precisa. Gente, foi feito seu plano via Airpolis 58 e nesse horário, devido ao OTAN, não está autorizado voar por essa rota. Necessário uma CHG. O centro solicitou uma CHG, mudando a rota pela Upper Whisky 50. Ok, estou passando agora. Né? Solicite ser a CHG e fica assim no aguardo. Assim que emitir a CHG, nos contacte para informar o centro. Ok. É Golf Alfa, tem conhecimento da PDC? Tem conhecimento da carta de aeródromo? Gente, prossegue então contornando os hangares, os gates do pátio principal, pátio 1. Gente, o Juliette Mike, fui informado que solicitaria táxi até o pátio da polícia, o pátio 4, confirme? Positivo. Confirme? Positivo, senhor, até o hangar da polícia. Certo, então, ingressou na táxi Kilo, pátio 3, realiza o backtrack e nos chama novamente. Positivo. Tem conhecimento da PDC também, o Gillette, Gillette Mike? Salvador, gol 1806 no 3 para o estacionamento. Chat com 1806, aguarde. Número 3 para estacionamento. Aguarde. Aguarde. Solo, Ventania de Vec. Desça para nível 040. Desça ao 40, 91. Passarelo 2230, desça para nível 050. 050, passarelo 2230. Sete mil pés, aguarde. Solo, Salvador, da 3173, informação Romeu, nível 380 para Guarulhos. 380, Guarulhos será coordenado, o TAM 3173, aguarde cópia. Aguardando. Solo, passar de guerra de Miguel, gente, é o número 1 para cópia, aguarde, o número 2 para cópia, certo? Que é o Delta, aguarde. O Ecuf Alfa ingressa à primeira direita agora, o pátio 3, onde se encontram os cargueiros da Master Top. Tem uma direita, os cargueiros, Alfa. O Gillette Gillette Mike ingressa à primeira esquerda, Juliette, contorna o pátio principal, reposta na Taxi Lima, o Gillette Gillette Mike. Atente ao Sirius agora ingressando no pátio 3. Estabilizado no ILS, gol no 697. Baixada e travada. Estabilizado 2 mil pés. Ajuste 1 no 0 no 4. Aguarde para transferência de comunicações. Ok, aguardando para transferência. 6721. Pode prosseguir pelo glide, o gol no 697. Leve. Lá o ILS da pista 28 operando full. Ok, então prosseguindo pelo glide, gol no 697. Primativo, tem um bom pouso. Obrigado. Take off from track level 360 to Belém. Negativo, não ainda, o gol no 697. Tem como o senhor reportar aí quando avistar para a gente estimar aqui o teto? Afirmativo. Obrigado. De cabo. Objeto 6721 autorizado, puxa e acionar a posição 06. Livre, puxa, pega acionamento 6721. Boa noite, 06. Boa noite, 06, posição 03, está livre acionamento, reporte táxi. Visando com 1.800 metros. Gol no 697, chame torre 1 no 8, decimal 6. 786, boa. Pita para o trip, tarifa, 2.000. Lembrando a pista, está autorizada a colar a pista 28. Nível de colagem 28, bom, 754. Na Lima. Gente, essa taxa que se encontra é a Lima, a primeira direita é a Mike. Após na Mike, ingressa a primeira esquerda, se chama Taxiway Quebec. Na Quebec, chamará a torre, 6086. 8001 autorizado, puxa acionar a posição 11, reporte táxi. Reportaremos táxi para 8001. Paulo Gol, 600, Taxiway Delta, seu escudo. 1600, segue o Airbus da TAM, em frente, Kilo Pátio 3. No Pátio 3, aguarda instruções. Pelo Pátio 3, guarda instrução, 00. Trip 5491, informe está na proa de pitch. Afirmo. Poderia confirmar o veto por gol no 697? Gol 697, autorizado pouso 220 graus, 149.